Um homem foi condenado a 23 anos de reclusão pela justiça após ser considerado culpado pelo homicídio da ex-esposa em Santa Luzia, na região metropolitana de Belo Horizonte. Conforme apurado, o condenado deu 14 facadas na ex-mulher, que se negava a reatar o casamento. O crime foi praticado na frente dos filhos do casal em maio de 2017. Segundo a denúncia do Ministério Público de Minas Gerais, o casal ficou junto por 22 anos e tinha 3 filhos. Após várias brigas, eles se divorciaram. O ex-marido, porém, mostrava-se inconformado com a separação e, por diversas vezes, procurou a vítima para reatar o relacionamento, porém, em vão. As investigações apontaram que, na data do fato, no início da madrugada, ele compareceu à residência da vítima com luvas de borracha, levando uma mochila com uma faca e um vidro contendo um psicotrópico. Ao chegar ao local, o acusado acordou todos que estavam dormindo e abordou sua esposa. O Ministério Público apontou que o homem deu uma ordem aos filhos para que se recolhessem ao quarto, se sentassem e se amarrassem. Os filhos fingiram obedecer ao comando do pai e presenciaram tudo o que se passou. Ainda segundo a denúncia, o homem retirou o líquido do psicotrópico e ordenou à vítima que o bebesse, o que foi recusado. O denunciado, então, retirou da mochila a faca que trazia consigo e perguntou à vítima se ela reataria o relacionamento. A mulher se negou. O denunciado, então, desferiu diversas facadas contra ela, causando a sua morte. Siga o Ministério Público nas redes sociais. Procure por MPMG Oficial no Facebook, no Instagram e no Twitter. Do Ministério Público de Minas Gerais, Thaís Dutra.